Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, oh, oh. I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Oh, oh. Bring it back. Oh, yeah. Fala, galera do Podcast Watch. Começando a edição número 189, a nossa sétima temporada do show do nosso podcast Truade, claro, para falar do melhor que aconteceu na NASCAR nesse final de semana lá em Pocono e Iowa, tá, pessoal? Foi um final de semana espetacular, com muitas corridas, praticamente as mesmas corridas do final de semana passado, nesse aqui também se repetiu, tá? Destaque, claro, para a KN que esteve em Iowa, dividiu a pista com a N-Series, tá? A KN teve aquela corrida combinada, aonde se corre a KN West e a West junta, tá, pessoal? É um confronto aí das duas divisões aí, e claro, São Mario da KN East acabou vencendo, dentro do top 5, tá, pessoal? Quatro pilotos aí da KN East, apenas um piloto da KN West, que foi o Derek Kraus, tá? Ele foi o único, ele o Kraus também, que não sei se vocês devem lembrar, né? Ele é o melhor piloto aí da KN West, né? O Derek Kraus aí, ele é o tal líder do campeonato. Pessoal, é possível apontar que a Wish tão um pouco melhor, um pouco mais difícil? Sim, na minha opinião, sim, tá, pessoal? A KN Wish é um pouco mais difícil, claro que ela tem toda a visibilidade um pouco maior aí que a West, né? E com certeza a East aí é uma categoria mais visável e o campeonato um pouquinho mais difícil, tá? Então o Sam Mayer ficou com a vitória, tá? Gibbs foi o segundo colocado, o Ruben Garcia Jr., esse cara aí que dividiu equipe aí com o brasileiro que tentou fazer alguma coisa na NASCAR lá, mas sumiu, né? Não sei se ele diz ele que vai correr na Truck Series, né? Vamos ver se ele vai correr mesmo. Porque o projeto da KN abandonou. Da Truck Series, não sei se vai rolar não, mas se rolar, vamos esperar, né? E o Chase Kerber, aquele cara que venceu semana passada, foi o quinto colocado, fechando o top 5, tá? Só completando o top 10, Tanner Gray, da West. Dion Dollar da Wish, esse cara tem o nome de dinheiro, né? O Trevor Hutterstone foi da West, foi o oitavo colocado. Space Davis, o nono. E Max McLaughlin, ele foi os dois pontos também da Wish, aí fechando, né, o top 10. A Hillen Dingham da West, que vocês conhecem, foi apenas a 12ª colocada, tá, pessoal? Ela que caiu um pouco de produção, tá? Eu vou falar pra vocês que os últimos resultados dela que não vem sendo tão satisfatórios assim, tá, pessoal? Pra quem começou o campeonato muito forte, né? Tá decaindo um pouco os resultados dela aí. Venceu lá no Colorado, depois foi terceiro em Douglas Country, né? E agora 12º colocado, né? Se mantém na segunda posição, ela que chegou a liderar. Depois de Tucson, que ela foi muito mal, terminou na 15ª posição, ela caiu para a 4ª, por outro, voltou para a 2ª e está se mantendo aí na 2ª posição. É claro que está numa equipe muito boa, que é a Billy McAnally, né? Essa equipe aí, pessoal, vamos colocar aqui a Joy Gibbs da Team Series, ou a KBM, não posso falar KBM da Tucson Series, porque a KBM está muito ruim, tá? Mas é a Joy Gibbs da, ou a Junior Motorsport da Team Series, tá? É um time muito bom, um time muito... tem todo um preparo por trás ali, não é aqueles caras que alugam um carro, que dão um jeito, remenda aqui, remenda lá, né, e vai pro final de semana. Não, esse aí realmente é um time muito forte, muito preparado, pronto para correr e para tipo assim, é um negócio para papar resultado, então tem que se papar resultado, tá? Tem que só resultado bom que interessa, né? Não interessa resultado meia boca não, esse tipo de time aí da KN realmente. É um campeonato muito forte e é um campeonato, um regional muito forte, e é um campeonato que os caras vão para arrebentar mesmo, assim espera, né, o investimento desse time aí. Beleza, pessoal? Então foi a KN, Wiss e a West lá no final de semana lá em Iowa, tá? foi uma corrida muito legal. É, com certeza na quinta-feira dessa semana já deve estar no YouTube, tá? Ou em outras, não sei se no Burner Rose já deve estar, mas deve, talvez essa semana ou semana que vem já deve estar no YouTube. Com certeza no YouTube tá, vocês vão achar essa corrida aí. Assistam que foi bem legal, tá? O Sam Maier dominou, claro, sim, ele fez um domínio grande da corrida aí, mas a corrida foi muito legal, tivemos bastante problema, bastante toques, empurrões e aquelas esfregadas e raladas um no outro, que é muito legal, tá, pessoal? Só para nortear vocês, tá? Essa corrida aconteceu na sexta-feira à noite, tá? Bom, seguindo na sexta-feira, antes, mais cedo um pouquinho, aconteceu lá em Pocono. Vamos mudar para Pocono agora para falar um pouquinho aí da Arca, tá? A Fortis USA 150, corrida vencida por Christian Wakes. O segundo colocado foi Todd Gillen, né? O Michael Self foi o quarto colocado, Corey Ain foi o quinto colocado, o sexto, o canadense Lesser. Ele que já correu lá no, na NASCAR do Canadá, tá, pessoal? Esse cara aí, né? Lá ele tem até que bons resultados, tá? Ele tem uma vitória esse ano lá no Canadá, esse Lesser daí, tá? Eu só não lembro que pista que foi, mas ele tem uma vitória lá sim. Se eu tenho uma vaga lembrança em memória que esse cara venceu uma coisa esse ano, tá? O Austin Self foi o sexto colocado, Brad Holmes foi o sétimo colocado, né? O sexto, Chandler Smith. O Travis Brandon e Joe Graff Jr. fechou o top 3, tá? O irmão do Bad Moffitt, foi o 11º colocado. E o Borg Guerrero tentando mais uma vez, né? Nas suas infindáveis corridas aí, foi o 12º colocado, tá, pessoal? Só completou as corridas aqui mais dois, que foi o Ed Pompa, o Willis Mullins e o Tim Richmond, tá? E só eles completaram a corrida. Os outros todos, tá? Os outros mais 5 carros não completaram a corrida por causa de problemas, né, pessoal? Bom, a corrida foi interessante, tá? Como sempre aí, o fator combustível aí realmente foi de um diferencial aí. Uma parada realmente... Porque assim, pessoal, como se é uma corrida muito curta, tá? Não é porque o combustível faz a diferença, é a hora que vai parar, tá? A hora do pit stop ali, porque eles têm que fazer o pit stop, tá? É o pit stop, ali é a margem ali é tipo de 15 a 20 voltas, tá? Então é 40 voltas e mais 15, 20 ou 45, aí é aquela conta que, como você prefere. Alguns só param cedo, para depois não ter que parar mais, porque começa a posta em várias bandeiras amarelas, vai ficando na pista, vai economizando combustível e no final tá pronto para vencer. Alguns estendem, preferem parar um pouco mais tarde para estar um carro mais leve, com pneu mais novo, mas também pode sofrer porque teve muito acidente, sobrou alguma coisa. Então é cada um, sabe? Cada um com a sua tática diferente, mais uma vez, né? Tivemos uma boa corrida, tá? Uma vitória aí interessante. Claro que o Christian Hicks sumiu na frente, tá? Foi embora mesmo, né? Com essa encaixada de janela diferente dele aí, né? O Todd Gillen ficou para trás mesmo, tá, pessoal? Foi 13 segundos, mais de vitória, realmente foi bastante coisa, tá? Mas tivemos aí bons momentos na corrida, com certeza, tá? Por se tratar da Arca, tá? Uma pista muito grande, os carros ficam meio perdidos na pista, né? Então, realmente, não podemos esperar grandes corridas também apertadas, resultados apertados. Geralmente, as corridas da Arca lá em Pocono são meias... Não sem sal, tá? Mas são meio apreensivas para ver qual estratégia que vai dar certo, tá, pessoal? Bom, ainda não comecei a falar da NASCAR, vou começar a falar agora da Truck Series, tá? Ela aí que vai estar no primeiro bloco, tá, pessoal? Eu falei das categorias menores que eu precisava falar, como eu sempre gosto de falar. Só um campeonato aqui para vocês, como ficou o campeonato, tá? Depois dessa corrida da Arca aí, né? Até o momento... Segue o Michael Self na liderança, tá? O Christian Hicks agora apertou um pouquinho mais, tá mais perto. Traz com ele o Brett Holmes e o Travis Brindley também. Ele tá um pouquinho mais longe. Tem chances? Tem, mas tá um pouquinho mais longe, tá? Aí, pessoal, o Joe Graff Jr., que foi o quinto colocado, esse aí tá bem mais longe. Esse aí já, eu acho que não tem tantas condições, não. É claro, tem que torcer para maus resultados dos caras da frente aí. Mas Michael Self, Christian Hicks e Brett Holmes, eles estão muito bem, tá? O Holmes ainda não venceu, mas o Michael Self e o Christian Hicks, esses aí estão destruindo e papando o resultado, tá? Um detalhe importante do Brett Holmes, pessoal, são 15 corridas, tá? ele tem 5 top 5 e 13 top 10, tá? Então, só duas corridas ele entrou dentro do top 10, tá? A média de chegada dele é excelente, 7.9, tá? É que considerar realmente aí, o Travers Bane, essa regularidade dele, tá? Do Brett Holmes, tá? O Travers Bane, ele também tem uma boa média, 8.5, mas ele tá um pouquinho mais longe, tá? E o Joe Graff tá, realmente tá bem mais longe, isso aí é mais complicado, né? Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho agora da Truck Series. Continuamos em Pocono, tá? Pra vocês não bagunçarem a cabecinha de vocês aí. Continuamos em Pocono. Só que vamos dar um passo à frente. No sábado à tarde aconteceu a corrida da Truck Series. A corrida foi largada às 2 horas. Super rápida a corrida, como sempre. Como eu falei pra vocês, pessoal, a corrida é super rápida e é mesmo super rápida. Tem 1h12, tava tudo decidido já. Lá em Pocono, da corrida da Truck Series, tá? Roches tem. Deitou, tá? Liderou 54 voltas das 60 voltas, tá? Só o Harrison Burton liderou algumas voltas, foram 6, mas o Rochester estava endiabrado, venceu a corrida aí de forma fácil, com 10 para o fim, pessoal, já estava tudo certo, que ele até tirou um pouquinho o pé, realmente para garantir a vitória, e parabéns a ele. Claro que o Tyler Aircrow está crescendo, está fazendo um bom restinho de campeonato aí, tá tudo bem pro cara aí, tá tranquilo, tá favorável, tô gostando de ver o Taylor Irving, tá, pessoal? Nessa reta final aí de campeonato, ele que tá dentro, já tá dentro aí do top 6 aí, né, do top 8, perdão, e tá realmente classificado para os playoffs e chega perto dos playoffs com uma boa regularidade aí o Taylor Irving, tá? Dos últimos resultados dele aqui, vou passar pra vocês também, vou passar os números do Rochester, tá? Só continuando, tá, pessoal? O Christian, que venceu a corrida da Arca, foi o quarto colocado, Black Moth foi o quinto colocado, Matt Perkins, sexto, Todd Dillon, o sétimo, né? O Johnny Sauter, Ben Rhodes e Gunn Enfiger foi o décimo colocado. Tyler Deep, Tony McHovick, esse nome que é difícil de falar, hein? Jordan Anderson, Gus Dean, Austin Self, Natalie Decker, enfim, bateu o melhor resultado dela, 16º colocado. Vou confirmar pra vocês se é isso mesmo, mas tenho quase certeza que esse foi a melhor posição dela, que ela também na volta do líder, tá? Isso não havia acontecido ainda. Não, ainda vai ficar com o melhor resultado, ainda lá em Las Vegas. Lá em Las Vegas, como 13º colocado, tá? Mas essa foi a corrida que ela terminou na volta do líder, tá, pessoal? Primeira vez que ela termina uma corrida na volta do líder, né? Então, interessante aí os números da Natalie Deck. Isso, lembrei da minha cabecinha que agora veio a imagem lá. Essa foi a corrida que ela terminou na volta do líder. Primeira vez. Estou seguindo aqui com vocês, pessoal, tá? Mason Mason foi o 17º, Jason Board o 18º, Ray Ciccarelli, o 19º, e Jeff Ramu foi o 20º colocado, terminando e fechando o top 20 aí da corrida, tá? Tivemos alguns problemas, tá? O Austin Hill acabou tendo problema de embreagem, tá? E terminou a corrida. E o Stuart Friends, que largou na segunda fila, que de tudo fazer uma boa corrida, acabou tendo problemas. Foi uma judiação realmente, o Stuart Friends foi muito afobado, com muita sede ao pote, e a sua corrida acabou logo, não deu nem uma volta, tá? Na primeira curva lá, já acabou com a corrida dele, uma pena realmente para o Stuart Friends, tá, pessoal? Bom, alguns números para vocês, tá? O Rochester aí chega a sua terceira vitória, a quarta, né? Mas ele foi uma vitória dele, não valeu, tá? Então a sua terceira vitória aí na Truck Series. Parabéns, a minha filha tá chegando, vocês estão escutando ali. Parabéns então a Truck Series. Oi, filhinho. Oi, bem-vindo. Eu cheguei da minha escola muito cedo. Boa tarde. Bom dia, boa noite. Olha que vocês preferem estar nos ouvindo, tá, pessoal? Essa é a dona Petrinha. Então, pessoal, o Rochester aí com 3 vitórias esse ano. Um ano muito forte. Podemos colocar ele como um dos favoritos, com certeza, ao título de 2019, tá, pessoal? Quase que eu falei 2020, eu adiantei um ano aí. O Tyler Wicker, que eu iria falar pra vocês os números dele aí, que tá muito bem, né, nas últimas corridas, vencendo o Kentucky, o segundo agora em pouco, segue um bom e excelente resultado aí, né, o Tyler Wicker. Vamos ver o que ele consegue fazer nas próximas corridas aí, tá, pessoal? Bom, esse então foi o bloco da Truck Series, eu volto daqui a pouco para falar um pouquinho da Truck Series que aconteceu lá em Iowa. Vamos voltar para Iowa.